67, não foi possível contato com o centro Recife, chame o mesmo em 133325 que solicite. 133325, grato, 607. Salvador, do Alfa, 29, na saída da parte 3. Já do Alfa, 29, autorizado, ingresso na parte 1, no portão 09. 2, tem um gol que puxou ali da, do Finger 6, tá? Ele já tá na, no final do pushback ali, eu vou aguardar aqui a passagem dele. Afirmativo, se considera manter a posição. O Alfa em que ano, escuta? No término do reboque no gate 8, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Alfa. 9, 10, 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Bom dia, o TAM 3597. Bom dia, 3597, sub, mantenha o 380, saída Arvor. 380, Arvor. 357. Táxi autorizado via parte 1 no Índia, ponto esperada no 0 Torre, 1-1-8-9-5, altímetro no 0-1-2, com 1-8-9-7. Parte 1 no Índia, ponto esperada no 0-3-9-5, Táxi 1-2, com 1-8-9-7. Bom dia. Para o estacionamento, voo no 715, está no gate 11. 715 no 111, está autorizado, chama táxi. Chama na táxi, voo 715. O Alfa Yankee uniforme, após o gol, pode prosseguir, portão 09. Afirmativo, após o gol, o Yankee 9 vai seguir para o gate 9, obrigado. Gonçalo, Salvador, na escuta do 3524. Confirme o tráfego, chamou? 3584. Poderia continuar com o 3534 para Maceió? Saída para Maceió, é Fuca, transição Aracaju. Fuca, Aracaju, obrigado. Rei 517, chame Recife, a frequência 128.8. 288 para o 3517, obrigado, bom dia. Fala, taxa voo do Pé de Cinco, tá sentindo 663, horas de serviço moderno no Campinas. O 715 vai aguardar o reboque agora ingressando no Través do Pátio, vai parquear no portão 09. Após o mesmo, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera do 10 Torre, 1-1895, altimetro no 012. Afirmativo, vai aguardar o tráfego que vai ser rebocado para a posição 9, após Pátio, de ponto de espera da 10, 29. Afirmativo, só somando. O reboque é tráfego da Azul, que agora está no porto através do 08. Afirmativo, visual. Salvador, bom dia. Altan 3153, informação Índia, autorização. 3153, bom dia. Autorizado Galeão 380, upper Zulu 10, decola da 10, curva direita da Eule da Bridge, controle 119.8, transponder 5176. Autorizado Galeão, nível 380, upper Zulu 10, decola da 10 da Eule da Bridge. E 5374 é o código e controle 198. 3153, transponder 5176. Ah, ok, 5176. Correto, chama o pushback acionamento. Tá no 2. Finalizando o reporte para o 29. Muito obrigado, então, bom dia. Bom dia. operador, nos ponte de voo no 715, está próximo ao ponto de espera pronto. Voo no 715 autorizado, a linha de decolar, pista no zero, vento variado com 03 nós, o altímetro no 012. Vá a linha de decolar, gol, voo no 715, na hora zero. No 5, decolado de Salvador ao 59, controle 109.8, bom voo. 109.8, obrigado, bom dia. Bom domingo, bom início de semana. Leu. Controle de Salvador, gol 107.5, decolado da Arbor. Na sua escuta, bom dia. Sim, 360, terra da vigilância. 360, Léo. Léo Arbor. Arbor Elefante. Arbor Elefante. Gente, quando você atina assim? Recife em 13325 com 817. Autorizado, portão 02, chama táxi. No 5, Recife, em 128.8. Bono 715, 128, bom dia. solo, Salvador, é o Sam, Mike, X-Ray, Índia, no pátio 3, na posição de número 5, solicito reboque para a posição de número 5, pátio principal. Gente, reporte na saída do pátio 3 para ingressar a pátio principal. Ok. Para o táxi com 77 a bordo, 3 horas e 45, Campinas. 353 direita, Índia Alfa, Ponte Serra, Torre 118, decimal 95, altímetro 10, 12, bom voo e bom dia. Índia Alfa, Ponte Serra, 285, bom dia, bom trabalho, 353. Colono 0, vento calmo. 3153, decolou 114, chama o controle 1198. 198 da 3153. Controle da 3153. 3153, bom dia, contato radar, sobe de nível 380, saída da Elta, direita, proje da Elta. Direita da Elta, 3053. Nível 380. Bom dia, patrulha 2227. Bom dia. Informação Juliette para a Vitória da Conquista, copia 180. Batista, 227, Vitória da Conquista, nível 180 está autorizada, rota direto Elefa, após direto Obdut, Oscar Bravo, Delta, uniforme Delta, Obdut, após direto Vitória da Conquista. Decolada 10, com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, após conforme. Aciona 5406, controle 119.8. Da noite 0 Conquista, decolada 10 direita Arbor, Elefa Obdut de Conquista, 5406, controle. Firma a rota. Elefa Obdut de Terra da Conquista. Correto, passa 27, no parte 3, chame pronto, pushback. Paulo, Salvador, São Vicito. O ingresso aí na... para ponte 5, do parte principal, é o Mike Xadrez Índia. Ei, Mike Xadrez Índia, tá livre, ingresso até o portão 05, reporte ao término do reboque. Reportarei, grato. 153, chame centro Recife, 125-1, alternativa 133-25, bom dia, bom voo. 153, chama 251-3325, bom dia, bom trabalho. A 3153. Solo Salvador, é o Tom Mike X-Ray Índia. Informa o término do reboque na posição de número 05, parte principal. Pete, bom dia, Mike Índia, bom dia. Bom dia, grato. Minha nova Meira Alfa chamou cópia, vai prosseguir corredor forte 20 milhas. Errei, chamar a estabilização 905. Prossegue até 20 milhas, padrão 0171, controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 95. Número Alfa 00-4, para seu nome é táxi, colagem de torre 1895, altímetro 012, bom voo e bom dia. Índia November Alpha, bom dia, liberação na Schmittax. Bom dia, seu triplo 5384, transmite da informação índia. Marcial, tem um 90 autorizado, copia ou solicita outro nível? Irmão, copia. 384 Maceió, 190 está autorizado via Golf 677, decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5410, controle 119, decimal 8. Obrigado Maceió, diga 190 pela Golf 677, decolada 10 com curva esquerda, acompanhando a saída Puca, transição Caju, 5410 é o nosso transponder, 119, decimal 8, 0 controle 384. Correto, trip, chame pronto, pushback, sonamento. Variante 43, posição 62. November Alfa, ajuste 1012, autorizado táxi via pátio 4, reporte ingresso no 7. Utilizado no GLS-XC, eu vou no 908. 908 complete, chame a torre, 118 decimal 95, com fogo. 1895, porque? Afirma, 1895. Muito bom dia, azul 42, 13, informação GLS, solicita 350 Recife. Bom dia, gol 908, 23 milhas do marcador externo. Bom dia, gol 9081, livre pouso 10, vento variável 2 nós. Livre pouso 10, 908. Aprovado, Recife, nível 350, Perisic 58, decola 10 na Puca, transição Aracaju, o transponder é o 5414, controle em 19.8. 4213, chame pronto, pushback, acionamento. Vou chamar a Graça 4213. 225, bom dia, tem uma identificação. Quando pronto, livre, descida a 4.000 pés, apresente o Venator de Conf. Meu nome é Emeralfa Linha e mantenho no 7, reporte pronto para decolagem. Zero solo aos 33, direito no 219. Direito 219, Alfa, foi Juliette, portão 1-1, portão 11. 7, prossegue Alfa, Juliette, 1-1 na posição, gol 9-0-8. Alfa, 3-2-2-7 para os direcionamentos da posição 1, pode ser. 0-2-2-7, M-Taxi. Massa. autorizado a 4 mil pés, ajuste de altímetro no 012, 6225. 4 mil, você Índia número alfa, livre decolagem no 7, vento variável 2 nós. Solicita pushback posterior acionamento. O trip 5384 aguarde, o número 2 no pátio 3 vai iniciar. Índia November Alpha decolou os 37, prossiga via litoral e vai reportar para o cruzamento da vertical da cabeceira 28. Paciente, prossegue via litoral e reporta para o cruzamento da 28, Índia November Alpha. Três, quatro, está livre, chame táxi. Na federal para o cruzamento da 28. Cruzamento da vertical da cabeceira 28. Após o corredor forte, chame o controle 1998, Índia November Alpha. Após o cruzamento, corredor forte, chama controle 198, Índia November Alpha. Controle Salvador, bom dia, aqui é a Papa Romeu, Índia November Alpha, decolado na 17, na escuta. Bom dia, senhorita, mas responsável lá em 1000 pés, no corredor forte, reporte no regresso. Corredor Foxtrot, no site, reportará do ingresso em Índia Nova Iberal. Trip 5384, estamos com 29 a bordo, 4 horas e 20, alterna Salvador. Parte 3, parte principal, segunda direita, após via Indy Alpha, ponte para a torre 118, decimal 95, altímetro 10, 12, tem um voo e bom dia. 012, prossegue, Alpha, a segunda direita, Alpha, via Alpha, vamos lá, 119, 1895, trip 5. 3, 2, 4, obrigado, seu bolinho, vamos trabalhar. Taxi 2227, 5, correção, 45 a bordo, senhor, 7 horas, alterna Salvador. Segue a TR da Trip à frente, via pátio 3, pátio principal, Indy Alpha, torre 118, decimal 95, altímetro 10, 12, tenha um bom voo e bom dia, passarei 227. 227, Trip 295, obrigado. Bom dia, trip 5384, Alina, coluna 0, vento variado a 2 nós. E ali decola, pista no 0, trip 54, aliás, 5384. Bom dia, parceiro 2227, mantém o ponto de espera. 27. Série 2227, ali mantém, pistão no zero. E mantém no zero, 2227. Cinco, três, oito, quatro, decolou os 45, chame o controle 1198. 1198, obrigado, bom dia, trip 5384. Bom dia.